psychotic brother just escaped. Just don't want to spoil things. Anybody else need more turkey? No, I'm pretty good, thanks. I don't like to talk about my brother. It gives me nightmares. I mean, this Thanksgiving. You know, somebody ought to tell him to get inside. Nobody should be out with my brother around. He looked exactly like Terry, except he had this really wild, crazed look in his eyes. Hoje vamos viajar até ao longínquo ano de 1987. Entalado ali no meio dos anos 80, o pico, a época áurea dos filmes de terror americanos dos anos 80, nomeadamente o género slasher, onde este Blood Rage se insere. Blood Rage conta-nos a história de dois irmãos com cerca de 8 anos que estão num drive-in. A sua mãe está no banco da frente, aos amassos com o namorado, e os miúdos fazem-se de adormecidos para então, aproveitando a desconcentração da sua mamã, com a boca cheia de língua não presta atenção aos gaiatos, fogem com uma conveniente machada que estava no banco de trás. Ora, os miúdos atravessam o parque, todos os carros têm um casalito a copular, chegam ao pé daquele que está mais à mão, e um dos gêmeos espeta-lhe umas valentes machadadas na cara, desfazendo-o todo e matando o rapaz. Ao ver a violência do seu ato, o rapaz pega na machada, dá a machada ao seu irmão, aponta para ele com uma arma ameaçadora e diz: "O meu irmão matou este rapaz." O irmão, coitado, não se soube defender, entretanto aparece toda a gente, é acusado de ser o assassino. Pegam nele, metem-no numa instituição e lá fica preso para sempre, enquanto o verdadeiro assassino continua a sua vida social. 10 anos depois, como aliás no Halloween, de John Carpenter, o rapaz foge da sua instituição e regressa à casa no dia da Ação de Graças para provar a sua inocência, para ver a sua mãe e para tentar recuperar a sua vida social. Da sua clínica de doidinhos onde estava alojado, dizem: "Epá, atenção, fugiu um doidinho e dirige-se para aí." O caos instala-se naquela zona e o irmão que está à solta, o verdadeiro assassino, aproveita para matar, bom, toda a gente que o encontra, mata. O que estava preso aparece, tenta provar a sua inocência, mas coitado, a sua inaptidão social não é muito grande, pelo que ele se vê envolvido ali naqueles banhos de sangue, e cena após cena lá vão estas pessoas morrendo. O filme é feito segundo o esquema do slasher, que, como sabem, tem que ter várias regras, nomeadamente uma localização remota, ou então um conjunto de pessoas que não podem fugir, ou não têm tempo de fugir, ou por alguma razão são apanhadas neste turbilhão de matança. Tem um assassino com um motivo sempre de vingança e com uma natureza que o torna quase sobrenatural, de maneira a que se possam constituir várias sequelas, mesmo que o homem morra, ou a mulher, claro. E tem sempre um tema, ou um dia do ano, ou uma terra, ou uma zona, ou um museu, ou um espaço, há sempre um tema. O Halloween era o Halloween, Sexta-feira 13 era o Sexta-feira 13, o Pesadelo em Elm Street eram os sonhos. Neste caso é o Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving, que é apenas em papel, porque na verdade mal se menciona esta questão quando está um senhor a cortar um peru. E alguém diz: olha, um peru de Thanksgiving. Digamos que isto é o mais convencional que pode existir, tanto em termos de narrativa como em termos de tom, em termos de estética anos 80, isto é super sleep away camp. O esquema slasher, popularizado por John Carpenter e mandado para o mainstream por Mario Bava no seu Bay of Blood de 1971, é super popular nos anos 80 e continua hoje ainda a ser um estilo muito popular e muito usado. Neste caso, há um aglomerado de cenas clichê que não tem uma verdadeira narrativa, as cenas são apenas foram construídas e foram coladas. O assassino não tem um grande motivo, não faz grande sentido esta narrativa de matança. A sensação que eu tenho é que foram escritas uma sequência de cenas e depois foram filmadas. Existem problemas de edição, não é? Algumas cenas não estão muito bem coordenadas no seu timeline. E depois tem as cenas típicas, está a cena do banho, não é? Que serve para mostrar um corpo nu de uma das atrizes principais que eventualmente irá morrer, até porque a questão cinemática do sangue e da água é sempre muito importante. Há sempre a cena do drive-in, em que um casal no drive-in aproveita não para ver o filme, mas para se envolver em alguma tórrida cena mais sexual. A cena do namorado da babysitter que aparece quando a criança já adormeceu para molhar, digamos, o seu pincel. E depois, claro, morrer. Pessoas perdidas na mata que acabam por encontrar o assassino e morrem, não é? Claro, a não ser que sejam crianças ou animais. Há um assassino que se desloca vários quilómetros em segundos e que parece estar em todo o lado simultaneamente. Há aquele eletropop genérico, multifunções, aquela música tipicamente anos 80, aquele synth music, que neste caso eu tenho quase a certeza que é uma demo de um órgão Casio, que já na altura se vendia extremamente barato. Mas a música é boa, quer dizer, é uma música muito competente, uma música que nos mete dentro do espírito, e não só do espírito, também da época. E depois tem sempre aquela obrigatória chacina pós-coito, em que existe uma obrigatoriedade moral em matar um casal que se comportou mal aos olhos de Deus e da Igreja e dos cânones judaico-cristãos, praticando sexo antes do casamento e sendo assassinado barbaramente como paga do seu pecado. Portanto, neste filme, estas cenas estão cá todas. E apesar daquilo que eu estou a dizer parecer, na verdade, mau, o filme é bom. É um filme que pega nisto tudo, pega nestes clichês, mete-os na batedeira, dá-lhe um tom completamente alucinado. Há ali uma alienação daquilo que é a realidade que nos puxa para lá e nós estamos, de repente, dentro de um mundo onde é matar e matar. É um filme que não tem nunca momentos mortos, um filme que desde que começa até que acaba é super equilibrado, não tem partes demasiado aborrecidas, não tem partes demasiado longas, tem algum humor, tem carimbos daquilo que são os anos 80, os efeitos de gore são excepcionais, são muito bons e muito abundantes, e o restauro de alta definição para este filme é muito competente, nota-se o grão da película, as cores são muito vivas e o som está de facto maravilhoso. Os atores não são bons, as interpretações são péssimas, a realização é sofrível, a montagem é terrível, mas é isto que nós esperamos num slasher dos anos 80. Quando as coisas estão bem feitas, nós começamos logo a achar, olha, vem para aqui este com um casaquinho de malha e o seu filme demasiado intelectual. Não, é isto que nós queremos. A interpretação está a cargo de uns putos sem jeito nenhum, pá, terríveis, e uma diva menor que já foi protagonista num filme do Woody Allen, penso que do Bananas, e o protagonista que faz de gêmeos, não é? Faz dois papéis, é o Val Kilmer do Intermarché. Este filme passa muito rápido, é um filme que nós somos raptados por este estado de espírito, de repente estamos lá dentro e olhamos para o lado, o filme acabou, parece que passaram 10 minutos e o filme passou ele todo. A única coisa que me incomoda aqui é a mãe dos gêmeos, que passou o tempo todo agarrado no frigorífico, sempre com o frigorífico aberto, a meter muita confusão. Eu só pensava, meu Deus, a energia que esta senhora está a gastar, o choque de temperaturas vai estragar aquela carne, aqueles ovos e aquele leite. Mas isso é, de facto, um nível de terror adicional que não estava previsto a quando do seu lançamento. You're a real sweetheart. You know that? A real sweetheart. It's not cranberry sauce, Artie. It's not cranberry sauce.